Agora eu vou sobrevoar todas as casas e cantar com a voz do coração. Agora eu sei que vou voar, pensamento criou asas, passando por todas as casas e cantando em forma de oração. O vento vem soprar pra longe, a nuvem de todo pensamento mal, que cobre como a noite escura, te botar pra baixo, não deixar legal. O vento faz abrir o sol, sei que vou voar, pensamento criou asas. Agora eu vou sobrevoar todas as casas e cantar com a voz do coração. Agora eu sei que vou voar, pensamento criou asas, passando por todas as casas e cantando em forma de oração. Agora eu sei que vou voar.